Galeão também, por isso essas restrições para decolagem. Mas o senhor aqui em Salvador seria o primeiro para decolagem. Temos agora a aeronave da Passareto finalizando o pushback. Logo após o senhor estaria iniciando no pad 3 quando pronto. Aqui então, 4201, mais um minuto, está pronto para o pushback acionamento. Gente. Para o táxi Passareto 2223, estamos com 57 a bordo. 7:40 na Salvador. Gol no 092, ingresso a Juliette, portão 612. Juliette 612, gol no 092. Passaria 2223, prossegue o táxi via parte principal Wind, atentando a aeronave da Gol, ingressando agora no parte principal. Após a mesma parte principal Wind, ponto espera torre em 118.95. O ajuste no 0 no 5, apenas confirmando a frequência do controle em 119.8. Positivo. Como copiado anteriormente, se não abriu a frequência do controle, com 1905 inicia o táxi Índia para o ponto de espera. Está visual com tráfego essencial, prossegue no ponto de espera 1895, passageiro 2223. Cinema Cluso, sobe por gentileza. O azul 4201 confirmando quando pronto, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Ok, pronto, agora vai iniciar o pushback acionamento, azul 4201. Salvador, Mike, X2 Juliette, já concluiu o reporte na posição 2. Gente, um bom dia, Mike, X2 Juliette. Bom dia, bom trabalho. 1-0, pronto. Passa a 2-0. Gente, eu estou com o dado. Por gentileza, o POB, autonomia alternativa. Passa na Papá, número 2 para decolagem na 7. Ali mantém, parceiro 2223. Zero, ingresso na 7, reporta nele, pronto, cabeceira 1 na 7, Lima Quilos Lu. Passarei do cupom a instrução da torre, alinhar e manter. Alinhar e manter, passarei 2222. Gol no 759, na escuta. Gol no 759, entramos em contato com o Centro Recife, o mesmo ainda não possui o plano da aeronave, ele está checando as informações, assim que obtiver uma resposta eu chamo para a cópia, ok? Oceania 6251, copia? Copia, Sérgio. Autorizado para Guarulhos, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, corrigindo, 1-1-9.8, aciona 5-0-2-7 no transponto. Autoriza 380, então autorizado para Guarulhos, conforme o pêndulo 10, brilha pêndulo 1-6. Decola da 10, curva direita da Leda Motiva, controle de saída 19-8, acionando 5-0-2-7. Oceania 6251, obrigado. Oceania 6251, correto, reporta pronto, pushback, acionamento. O Gol no 649, só um instante, cópia, prepare inicialmente saída da AEL, aguardando. Aguardando. 2223, decolou 35, controle 119, decima 8. 198, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1755, uma milha do externo, baixado travado. Gente, Sete, na 755, livre pouso na 0, vento variável, 3 nós. Livre pouso na 10, voo na 755. 01 para o táxi, está com 81 a bordo, 5 horas, alternando Ribeirão Preto. 4201, táxi via parte principal Índia, ponte para a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, apenas confirmando a frequência do controle em 119 decimal 8. Ok, está autorizado o táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, chama torre 1895. Agora o altímetro 1015 e o controle Índia 98 para azul 4201. Azul 4201, obrigado. Bono 759, agora 5P. Pode prosseguir. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta o Pesulu 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5046 no transponto. 360 autorizado, rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Interceptor Pesulu 90, confirma a rota do plano. Controle 198, aciona 0, 4, 6. Bom, no 759, correto, portão 9, chama pronto para o chimé de funcionamento. Trabalhamos. Bom, no 649, copia. Bom, no 649, copia. Azul 4201, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Azul 4201, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, Azul 4201. Bono 755 no sala 39, libera a direita, 1219. Direita 219, no Bono 1755. Nos últimos para a informação, deverá estar no controle, pede para manter a posição por mais 2 minutinhos. Quebrona Eco. Bono 755, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 03, agilizando na medida do possível. Alfa, Juliette 3, agiliza, gol 1755. Gol 649, na escuta do solo, para a Copa. Solo já tem a Copa, do dono 649. Gol 649, como recebe o solo? Agora sim. Ciente autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev. Controle 119 decimal 8, aciona 5020 no transponto. Decolando da 7, após o mesmo ingressa via pista, reporta a linha de pronto, cabeceira na 7. Na curva direita, da El, Leda, após Leda, Bidev, 5020, 519,8, com... Plano 649, correto, portão 10, chama pronto, pushback, fundamento. Tá pronto, plano 649. No 649, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Esse reportar aí, plano 649. Azul 4201, decolagem autorizada, vento variável 49. Iniciando 4201, tá ligado? Papatango Lima Kilo Zulu, decolou 41, controle 119.8, terra grande. 1998, gráfico, bom dia. Sobre 4234, na posição 19, posição. 4234, totalmente pronto? Totalmente pronto, 4234. Correndo então com a equipe de solo, assim que a aeronave da Gol partear no 03, sem limite de direcionamento, reporta a taxa. Sinalizador aqui no portão 3, ok? E-198, muito obrigado, bom trabalho aí, bom dia. Agradeço o solo aí também, a coordenação. Até a próxima. Lono 759, número 2 do setor, a nave da companhia já no boost no 10, não me escuta, guarda, por gentileza. Guarda, não me escuta, Lono 759. Azul 4234, não escuta? Não escuta, 4234. Só um instante para nova autorização, a aeronave da Gol no 10 já finalizando, irá, está prestes a iniciar o táxi já, ok? Papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, torre, prossiga. Muito bom dia, poderia confirmar a frequência do controle? 199, décima 8. 19, graças. Lono 755, já visto balizador? Negativo. Gavião 09, poderia confirmar o comandante, pessoas a bordo? 57 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e... Fica para iniciar a decolagem. Até outra vez, portão 05, aguardando para prosseguir, por gentileza. Bate o Delta através do 05, aguardando. Gente, Mike Eco Delta, só um instantinho, por gentileza, confirmando o destino Manati. Mike Eco Delta, Manati autorizado, 1.000 pés de altitude, decola da 17, curva direita, via corredor Axé, controle em 12, corrigindo, controle em 119, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciona o padrão 0121. Copiado, transfere a torre agora, o ajuste no 095, bom voo. Gente, guardião 09, mantém a separação do mesmo, autorizada, decolagem, vento variável 31. Bom, 755, portão 3. Não tem problema não, estou acostumado. É, já chegou aí. Agora o controle em 119.8, bom dia. 198, bom dia, grato, 20 kDelta. 995, ajuste no 095, bom voo. Está aprovando 649? Voo no 649, afirmo. Pode prosseguir o táxi, parte principal Indian, ponto espera torre em 118, decimal 95. Parte Indian, ponto espera 295, 649. Azul 4234, após a passagem da nave da Goa retaguarda, livre para o SPEC, treinamento e porta táxi. Voo no 759, portão 09, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. 8, até o regresso. 398, no farol, até o regresso, guardião. Bono 759, também está até outra vez, portão 05, aguardando para prosseguir. Até outra vez, vou mandar. Decolou 50, controle agora 119.8, bom voo, bom dia. 798, bom 649, bom dia. Voo no 759, vai seguir a aeronave da Azul, finalizando o puxo no través do portão 04, via parte principal Índia, no ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1 no 0 no 5, bom voo. Até Iguaçu, ponto espera 2.5. Obrigado, pode. Solo Salvador, Chané 6251 para posicionamento na posição 3 do Pátio 3. Chané 6251, não me escuta, aguardando duas aeronaves de Nantex para retaguarda. Aguardando 6251. Solo 4234 Azul, 87 a bordo, somente 3 horas e 5, poderando manter o pronto para o táxi. Azul 4234, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Índia 1895, obrigado pela 2345. Oceaner 6251, coordene com a equipe do solo após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, livre do estacionamento, reporta táxi. Após a aeronave da Gol, vai iniciar, chamará para o táxi, 6251. Oceaner 6251, se considera, no pátio de cargas, tem livre para o estacionamento, reporta táxi. Confirme para iniciar o pushback, 6251. Afirmo. Apenas uma confusão encontrei-se no 03 do pátio 3, confirma? Afirmo, 03 do pátio 3. Está livre para o estacionamento, a porta está. 254. Sente mais que a cuidada, o PLB, por gentileza. 7, aposta na ótica por ingresso. Lima tem no zero. Lima tem no zero, bom. Livre ingresso em forma pronto para decolagem, uma equipe delta. Para o táxi do Chané 6251, tem 137 a bordo. Como é que é o contato de colagem autorizado no 7, vento variável 32? O ajuste no 0 no 5, confirma apenas a autonomia alternativa? 1 no 0 no 5, pátio principal Índia no ponto de espera 1 no 8 9 5, tem 5 horas e 40 alternado galeão. Chané 6251, cliente, um bom voo. Obrigado, até a volta. O Chané 6251, não escuta? Na escuta, 6251. Apenas para informação, de acordo com o Centro Recife, Galeão, no momento, encontra-se fechado, ok? Apenas para a informação devido à alternativa ser o aeróbico. está ciente, o 6251. É, a gente coordenou com o CGNA também, de repente a oportunidade em confim, se for o caso. Ciente. Delta, decolagem 56, controle agora 199, decima 8, seu regresso. 2 Salvador, bom dia, Xanar 6251, pronto no ponto de zero. Bom dia, Xanar 6251, ali mantém no zero. Ali mantém não no zero, 6251. Com 1759, decolou 57, temos agora o controle 199, decima 8. É o controle 1759. André, 153, já escutou de salvo? Sim, mas coordenação com o CGNA e Centro Recife, é, cédula FMC, foi autorizada a sua decolagem para Galeão, está pronto, cópia, nível 360. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, corrigindo 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-0-1 no transponder. 2-3-6-0 para o da EL, Leda, Motiva. Controle em 1-1-9, decima 8, TAM 3153. Correto, portão 4, chama pronto, Schmeck, finalmente. Bora. Decolou 1-1-0-0, chama agora controle 1-1-9-8, bom voo, bom dia. 1-1-9-8, obrigado, bom dia. 3153, autorizado, reporta, tá? Tabatama Yankee, Oscar Yankee, bom dia, prossiga. Papatão Yankee, Oscar Yankee, apenas confirmando, vai prosseguir a 500 pés ou a 1 no mil pés para Aracaju? Sente autorizado então Aracaju, 1 no mil pés de altitude, decola da 107, curva esquerda após a decolagem, no corredor forte. O controle em 1, 19.8, torre em 1, 18.95. E aciona 0260 no transponder, o Yankee Oskia. Yankee Oskia, Yankee correto, já possui POB? 03, para acionamento e táxi, torre agora transfere em 1, 18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. A sua mensagem está muito ruim de entender, muito ruído aí, não deu para entender não, pode repetir? Afirmativo, livre pouso, 1-0, vento variável 3-2. Gente, o 5362, livre pouso. Mike Hotel Fox, confirma seu nome de solo. É o Mike Hotel de Fox, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal na posição. Bom dia, 3304, continue agora a pista livre. 34. Eu estou em Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Isso é um contrato com o Rinal Onda 0, intenciona seguir para o pátio do Brasil. Solo 5362. Strip 5362, prossegue o táxi Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Táxi Alfa, Pátio 3, no Pátio 3, sinalizador. 5362. Mike Uniforme Hotel, entendido no Pátio 3, porém não entendi a posição do pátio principal, poderia confirmar? Confirmando, 05. Charlie 45, não interfere, realizará pouso parado, cabeceira 35. O vento variável 3-2, livre pouso 1-0. Visão ao contrato, livre pouso 1-0, 3304. Está agora ingressando no mesmo via aqui. Ok, após o parque do 09 a 30, está liberado o rebote. Gente, reporta na papá para ingresso. PAN 3153, confirma inicial. Negativo, 3153, gente, reporta quando totalmente pronto, por gentileza, estão 3153. Mantenha a posição, Yankee, Oscar Yankee. Guardião zero não autorizado, para horário cabeceira 35, vento variável 3 nós. Vente autorizado. Acho que a Yankee tem condições de iniciar a decolagem da presença. E conforme então o vento variável 3 nós. O Yankee, Oscar Yankee, dá visual com tráfego aproximando a cabeceira 35, confirma. Afirmo. Visual com tráfego decolando já na cabeceira 35, táxi, rodou 7 até o 44. 3304, sala 09, liberou 1219. Livre, chama o sala 09, então é 3304. Ok, guardião, abaixa a altura, reporta no parte do verão controlado. Gostaria que fora do solo. Ok, reporta pro cruzamento da 28, ok? Reportará. E só um instante, cópia, prepara a saída da Eule da Morte, vai aguardando. Da Eule da Morte, já aguardando. Sala 3304. Então, 3304, táxi lento, via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do gate. Via Alfa, mantendo antes da Juliette. Para o cruzamento da 28 e a Cascariana. Está autorizado, mantém minha escuta agora a transferência. Já. Bom dia, American 239er on the ILS 10. Yankee, chame agora o controle. 1-19.8. 19.8, controle, bom dia. American 239, report landing at Dowling Locket. Report what for American 239er? É o portão 1-0. Land runway 10, winds now 340 degrees, 03 knots. Clear to land runway 10, American 239. Tony, confirma cadê a posição do follow me? Mesmo inicialmente posicionado no, através do portão 08. Pode prosseguir com cautela inicialmente até o através do portão 08, vou entrar em contato com o fiscal, ok? Valeu. Sala 03, frequência livre. O Tan 3304 já avista o Follow Me? Afirma 3304. Sim, entra. Hotel Uniforme está livre, ingresso no pátio principal, repórter no término, confirmando o Finger 05, afirma? Positivo, Finger 05. Ciente, agilizando na medida do possível, por gentileza, repórter no término. Ok, agilizando, repassar no término, mais até o uniforme. 19083, copia? 489, bom dia. Bom dia, do 4489, continue a aproximação, informe baixado, travado, aguardando pista livre. Formará 89. Vitor Alfa, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 12, corrigindo, 119, decimal 8, aciona 5065 no transponder. 0300, decola curva... A direita, saída da El, leia da Mostra. 198 controle, aciona 5065, gol 109083. Gol 9083, correto, portal 612, chama pronto. Chama pronto, gol 9083. Baixou, travou, 4489. Golf for the gate. America 239, bom dia, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Taxi via Alpha, we'll report before Juliet, America 239. Comandante Bosch, né, 6612, está estabilizado, 1,5 milha para o externo. Regina 6312, é o número 2 para o pouso, continue e aguarda a pista livre, a gente chama 16 agora. 16 aguardando o pouso, 6312. Agora finalmente o Tantra 153, na próxima. Andrés 153, autorizado, reporta, tá? Mike, hotel uniforme na escuta? Mike, hotel uniforme na escuta. Por gentileza, aguarda para ingresso no pátio principal. Estou com uma aeronave da América já aproximando-se da Juliette. Assim que a mesma prosseguir o ingresso, o senhor prossegue para o parqueamento, ok? Ok. Estamos aguardando aqui. Assim que prosseguir, nós damos sequência ao prospecto. Ao reboque. America 239, taxi via Juliet, follow me into the gate 11. Ok, via Juliet, follow me into gate 11, American 239. Livre pouso na 0, vento variável 3-2. Gente, livre pouso na 3-1-2. 8-9, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso. Lento pela Alfa, mantém antes da Juliette. Que até o uniforme tem condições de agilizar na medida do possível, que 05? Positivo, estamos agilizando para o 05. Agiliza, por gentileza, reporta no térmico. Ok. Confirmando patrulha 03, chamou o Sol. 309, boa. Patrulha 03, chama então a torre 118, decimal 95, para o acionamento de decolagem. Janer 6312, prossegue o táxi Alfa, reporta antes do táxi da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 6312. Here the ocean at 6225. 6225, clear to land, runway 10, winds now 340 degrees, 039. Clear to land, runway 10, ocean at 6225. Torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Do 4489, fique atento à aeronave sendo rebocada portão 05. Após a mesma, com cautela, ingressa Juliette. Segue a viatura Follow Me até o portão 09. Você vai ingressar na Juliette, seguindo Follow Me até o 09. Vai aguardar a aeronave da posição 5. Obrigado. Follow Gol 9083 para pushback acionamento no 06. Gol 9083, só um instante para prosseguir o pushback, já acordando com a equipe de solo. Após a passagem da aeronave da Azul, a retaguarda tem livre pushback acionamento, reporta táxi. Após a passagem da aeronave da Azul, está livre pushback acionamento, Gol 9083. Gol 83, né? Rafael está a bordo, como deixa eu ver aqui. Assim. Manda um abraço, isso, pra ele. Vou mandar. É? Prima dele. Responde. 3153, ele mantém utilizando manobras. Ele mantém manobras. Portão 04, atenta na movimentação do site. Gente, Juliette, na 046312. Ocean Patrulha Zela 3, decola, comprou a Noroeste inicialmente, 500 pés, adiciona 1623 no transponder. Ocean 6225, taxi via Alpha Juliet, gate number 1. Alpha Juliet, gate number 1, Chanel 6225. Apenas confirmando, 6213 é 04, né? Afirmo, 04. Thank. 3, decolagem autorizado, vento 300 graus, 039. Decolagem. Azul 9978, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, o nome deve ser. Júlia 03, na escuta? Taxi inicialmente está taxi Soyoz, que aguarda para iniciar a decolagem. São Salvador, Michael T. Uniforme, já concluiu o reboque aqui na posição 5. Pela atenção, muito obrigado, bom trabalho. Igualmente, um bom dia. Salvador, bom dia. É o 3179, com a informação 1. Para a organização Guarulhos, nível 340. Bom dia, informação hotel Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, corrigindo 119.8, aciona 5070 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da Pitona Zero com curva direita no perfil da Dael Liga, após teto Mótiva, mais óbvio que o Vitor Alfa, direto no perfil 1-0. Controle 1-1-9-1-8 e o transponder 0-0-7-0. TAM 3179, portão 2, chama pronto para o espectro. Mandei o comandante para o pronto, portão 2, TAM 3179. Patrulha 03, vento variável, 3 nós, decolagem com proa noroeste. Para o táxi voo 9083, com 130 a bordo, com 3 horas de autonomia, alterna galeão. O 9083, prossegue o táxi via parte principal Índia, o ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no meio, apenas para informação, de acordo com o centro Recife, inicialmente Galeão encontra-se fechado, ok? Ok, o táxi Índia via parte principal, Índia, ponto espera 118.95, o gol 9083, ainda continua. Solo Salvador, muito bom dia, 9978, que virou para o táxi. Azul 9978, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Salvador, um bom dia, o gol 9083. Vamos esperar dar uma zero pronto. Bom dia, Gol 903, a linha decola 10, vento variável 39. Decola 10, Gol 9083. Segue Juliette, portão 07. Juliette para o portão 0799. Solo Salvador, é o Golf Oscar Romeo. Afirmo, seria 07, essa agora à direita, confirma. Vista o balizador, o 9978. Gente, vou entrar em contato com a empresa. Gol 9083, decolou 30, controle 119.8. 198, bom dia. A posição aqui, porque o Finger está inativo. Afirmo, nessa posição inicialmente o Finger encontra-se inativo, será realizado o trajeto dos passageiros via ônibus mesmo, ok? Foi em coordenação com a infra-aero, ok? Exato.